DJ Dom Máximo. Dá-lhe aquele alô que o Brasil conhece. DJ Dom Máximo já vai tocar. O carnaval chegou pra detonar. Vem avançar, vem sentir essa emoção. Alô! Prepara que ele chegou. E aí? Vai pra cima, homem do alô. DJ Tom Máximo, sacode essa multidão. Vai, DJ Tom Máximo, solta o som, aê. Toque esse pregão pra essa galera enlouquecer. Agora é com você, homem do alô. Então prepara tudo que o carnaval chegou. Vai, Máximo. Vai, DJ Tom Máximo, solta o som, aê. Esse pregão pra essa galera enlouquecer. Agora é com você, o homem do alô. Então prepara tudo que o carnaval chegou. Bora começar desse jeito em Blumenau. Aí, DJ Dom, solta som. O homem do alô, DJ Tom Máximo, o rei do norte. Já estou na área, bebê! E aí? Às vezes eu te acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. Tinha um coração que nunca sofre pra ter você. Tom Máximo. Se eu não te vejo, fico a suspirar. Imaginando onde você está pensando. Pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão. E acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Canal no YouTube DJ Tom Máximo. Você disse que é o fim e não acreditou em mim. Tom Máximo. Sou em nós dois, pelo menos em mim. DJ Tom Máximo. Este amor sem fim. E o Braga? De peça, entenda o erro. Bora ver, gordinho. Entenda o erro, entenda o erro em mim. Eu te amo, amor. Como eu te amo, amor. E vamos dançar! Esse é um pedaço de mim. Não me deixe assim. Viver sem você, a mão é tão ruim. Te peço, entenda meu erro, entenda meu erro, entenda amor. Enfim, amor, jamais vou te esquecer. Você, meu gringo, cadê você? Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar.

mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. E a galera de Macapá tá aqui com a gente. E não vem. Traz a cerveja. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Vou tomar uma. Que vou beber fingindo que ela já está aqui. Aqui. Você dança agarradinho e o Tom vai comandando. Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim num dia de verão. Grande. Bora, Rafael! Que de noite me acompanha sozinha na cama. Quer trabalhar, mortadela? Esse quarto tão máximo. Sussurra seu nome. Explodiu, Souza! Preciso encontrar. Souza, tu é o nome da emoção, papai! E tá chegando o aniversário do ministro DJ Silvinho do Carabá! Amigo Sheik, o rei da película. Alô, Sheik! De noite me acompanha, sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. E a gente recebe aqui o nosso amigo, meu parceiro de longas datas, DJ Silvinho! Tá aqui comigo também, um abraço. Esse cara é sangue bom e velha guarda. Bora, Silvinho! Sussurra seu nome. Sempre. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. E é o baile. Você se surpreende com o corpo de mulher. Que mulher, nesta hora você vê que já não é menina. No espelho se fascina e começa a pensar: e quem será esse homem? Quem será o homem que vai lhe amar? Modas. Mas o que o... você a Mai Modas é que e o Pinho e Amada aqui com a gente. Ser o dono desse corpo, você nem calcula o quanto. What? Quem será? Quem será? Quem será que vai dizer: eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe obedecer. Que existe. que aqui. Rapaz, tem três mulheres bonitas aqui na minha frente e não tem homem pra dançar com elas, não acredito. Minha de mim demais. Minha de mim demais. Então segue o baile, segue o baile. Eu não quero saber nesse instante por onde ela anda. Alô! Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Agora. Sai do meu coração. Darei minha gratidão e você. Meu amigo virou sobrinho do Caixa Baixa com shake das películas. Referência em Blumenau. Galera, Gedeata na área. Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber. Alô? Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Fernando da FR Eventos e a primeira dama Marcele. É o baile pra você. Tom Máximo. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. E hoje? Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar. Meu amigo Neto da GDA, amigo esquecendo. Eterno Golo Dourado tá aqui com a gente. De mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta. Meu amigo Neto da equipe Cachaça de Belém está aqui comigo. Eu sou desse jeito. E eu? Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. É o palito! Atenção, Edilson Levi de Lima, o seu cartão tá aqui com Mortadela. Seu sentimento não vou mais brincar. O rei dos aquários. Peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance. Você tem de novo que me aceitar. Minha canção, os seus olhos vão brilhar, meu bem. Aí o Camandu! A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, Como é que é, papai? Em seu pensamento eu vou estar. Tom Máximo. Se a canção me envolver, você sentir vontade de chorar. Pede, meu amor, pede. Peça ao DJ pra repetir. Tu gosta, né? Fecha os olhos pra sonhar. Aí tu delira, delira. E no delírio da canção, abre o coração, tente abrir seu coração. Uhul! Deixa o amor te completar. Por favor, não diga tantas vezes não. Tom Máximo. Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso, o tesão. Numa transa até se jura amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Meu amigo Maxinho, Murilo, Suzane e o Jairo da equipe MS. Toca o carabão. Alô! E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Eu ontem fui em contra com meu bem. Alô! Eu ontem alô, fui alô, alô, alô, alô, alô. Meu amor. O tempo passou. Tinha ponta. Se eu sou o homem que ela sempre quis amar, eu sou seu amado, amante, amigo. E os finais de semana ela fica comigo. Eu quis pra você, e então eu serei. raia no meu coração. Tom Máximo, tá na hora de mexer no coração deles aí, ó. Nosso amor, um caso complicado de se entender. Por quê? Por que razão? Já brigou muito já, não? Já no teu relacionamento. Por coisas tão banais estragam o prazer. Por coisas pequenininhas, né? O nosso amor é lindo e grande, um encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente... E amigo Jonathan e a Maitê. Maitê, Ellen, tá aqui com a gente. Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo. Pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Que o amor se fez. Manda Saigon. Está no ar. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e mas poderei esquecer. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto até o olhar que nunca mais poderei esquecer. Então, em toda canção me declarar, em toda canção vou te falar que te procuro. Voltar. Te peço pra voltar, eu nunca deixei de te amar. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar amor. Vale tentar amor. Ah, ah, ah, cintilante, mas belo é o teu olhar. Só você tem um dom de iluminar. Como o sol e a mais bela luz do luar. Vale tentar amor. Ah, ah, ah, teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale, vale tentar amor. Ah, ah, ah, cintilante, mas belo é o teu. O Tom Máximo vai tocando nessa pegada. Alô? Joguei pro alto uma paixão. Meu amigo RC e a primeira dama tá aqui com a gente. Deixa o abraço aqui do Tom Máximo. Pensei, queria te amar. Lembrou? Me lembrei do primeiro beijinho no

Foda, né? Eu te juro, não deu. Você me enganou, me deixou triste. Te dei o céu, a lua, o meu mundo. Só você de novo, vai! Claro que eu percebi! Você pede o meu amor, e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci, você.

agora, Tom! Não sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Tento chamar a atenção e me reaproximar de E aí, Murilo? MS tá aqui comigo. Os meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. O que foi que tu fez, filha? Eu já fiz de tudo, mas você não vê. E a galera de Macapá? Até já tentei me entregar pra valer. Você não entende que às vezes o amor. Que se separa, volta, não sabe o que quer da vida. Aí eu te pergunto, hoje você tá aqui com ela ou com ele? E aí, tá tudo bem? Ou não? Então tudo bem, você decidiu pensar mais. Ah, ele quer pensar, filha? Em meio à nossa crise, se é assim, tanto faz. Final, né? Não é o final. A gente dá certo. Te fiz mil apelos. Você nem ligou. Seu orgulho pode acabar com tudo. Eu só quero te falar que meu corpo sente a falta do seu corpo. Senta e me ouve. Não se abre mais. Tom Máximo. E ative o sininho.